canela. É, os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver de baquela, nem olha pra você. Entrei pra boca que agora eu tô de pensa. De melhor tô comendo várias checas. E ela vai entrar demais. Não me queria ir agora. Quer me dar buceta só por pouco. Lá DJ Sander. Lá DJ Sander.